verdadeira marca do Melody. Não dá mais, eu não consigo. Vem, me traz o seu sorriso. Vem me amar, ensina o nosso amor. Ele não pode ter um fim assim. Onde estás? Me dê um toque, vem me amar. Eu te... Olha, teve um rapaz que pegou o telefone de uma menina aqui do meu lado, um A01. E por isso... Olha, por favor, vem devolver o telefone dela. Senão ela vai acionar o exército. Eu passei, pedi Eduardo, vai. Ela tá aqui do meu lado. Comigo, tô pinambá. Louro despintado de Ituia. Vai sentir, é o treme terra. Olha, yeah! Chega junto aqui do lado, cima, cara. A menina quer o telefone dela, rapaz. Chegou mais uma menina atrás da cerveja, dançarina. Cadê a mulher que patrocinou a cerveja que vem aqui? Beleza? Tu voltou? Minha vida, não aguento mais. Te amo demais. Não vou mais te deixar. Onde se esconde? Volta pra mim. Amor da minha vida. Não Pitbull, aguento Kayla. Mais te... Ah, Long Lady. Ninguém mais me satisfaz o meu prazer. Cadê a cerveja? Amor, dessa vez vai ter que me ouvir. Parceira Lene, o Maravilha, o Júlio e o Nenê. Vi você passar, me apaixonei no teu, no teu olhar. Coração falou que você, só você é meu grande amor. Esperei você voltar, minha paixão, você não voltou. Para, pegou a mulher com outro, ele fala assim, ó. Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um cigarro. Hoje eu não tô nada bem, ele disse. Eu não tô nada bem. Vi minha ex beijando outro dentro do carro. Ai, miséria. Não sei por que me ligou com saudade, chorando. DJ Johnny Pop! Aqui. Eu não fiquei com ninguém te esperando. Confiei demais, me enganei. É desapostador, Sueli. Mais uma vez, eu tomei põe por você. Capricha na sua dose, levanta seu copo e diz: a culpa. Eu tô aqui. Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda. Eu fui tão inocente por acreditar que ainda me amava. E agora vai. Obrigado, meu parceiro Johnny Pop! Esse é parceiro nosso, tá comigo! Um abraço pra você! Tamo junto, fechado! E hoje eu sou gay. Hoje eu sou gay. O DJ do rock. Hoje eu sou passado pra você. O DJ do rock. O DJ! Chega a mãozinha pra cima e canta comigo, bota! O DJ do rock. Pegar no violão. Que lindo, eu não tô nada bem. Neném pressão. Não tô nada bem. Não sei por que. Tudo parecia, mas não era um sonho. Tudo era real. Luta com teus lábios, tira o mundo. Se parece tudo sobrenatural. Eu? Você exige, eu vou me entregar. Uma noite que jamais vai esquecer. Alô, esqueci! Alô, Tatiana! Meu coração vai. Galera da prefeitura! Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Já faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ô, minha linda Cinderela. Voando grau. Faz muito tempo que eu não sei o que amar. Ô, minha linda bela. Já faz muito tempo que eu. Ô, minha linda. Num conto, você chegou. Um conto de fada e um carpinteiro, sozinho sem nada, também sem dinheiro. Amava a princesa e depois filha da terra, mas tinha certeza. Bora, meu primo! Pra ela. Hoje tu vai chegar no... Igual o tigre! E com todo carinho. E aí, nossa! Qual é teu DJ, mulher? Michel! Maria. Isso é sucesso pro Brasil! O Tinho dá muito valor no Michel, né? Aqui. Um conto de fadas e um gar... Obrigado, minha parceira Ruth Cardoso. Tá aqui comigo. Sozinho, tá desde cedo, né, mulher? Um abraço pra você. Aqui com o Michel. Michel. Amava a princesa mais linda da terra. E nada era pra ela. Diga meu beijinho, que se você me amaria, e com todo carinho, comigo casaria. O imperador e Natanzinho eu misturei a tarraxinha com uma tal da lambada. Aí eu vou te perguntar, olha pra cara da bandida e pergunta se tá tarraxada, tarraxada. Oi, tarraxada, tarraxada. Será que tá? Eu tarraxada. O Renato, o Rian de Mujo. Parou, joga baixinho, joga baixinho. Atenção, galera, eu vou ensinar pra vocês a dança do tarraxada. Bota a mão esquerda pra... A mão esquerda pra frente. A mão esquerda pra frente. É assim, ó. Eu misturei a tarraxinha com a tarda. E tá, tá. Tarraxada, tarraxada. E tarraxada. E tarraxada. Oi. Eu tarraxada, tarraxada. Tarraxada. Vem, vem, vem. Oi. Papai chegou. Papai chegou. Papai chegou. Eita, bebê! Olha, papai chegou. Papai chegou. Papai chegou. Vá, vá, vá! O bichão chegou! Furei a tarraxinha com. Tarraxada, tarraxada. Oi! Tarraxada, tarraxada. Eita, bebê! Tarraxada. Ele tá caçando uma rachada. Papai chegou. O número para o qual você ligou. Cadê, cadê? O número para o qual você ligou. Pra desligar. Oh. Ei. O número para o qual você ligou, tá desligado. É pra quê, Salvador? É para informar que hoje eu não. Oscar Fagesse, tudo aqui na festa. Eu gosto de ver assim. É para informar que hoje eu não. Beijo, meu amor, eu não atendo. Ei. Deixa eu curtir minha drena, ya. Deixa eu curtir minha drena. Deixa eu curtir minha drena. Deixa eu curtir a culpa de Ricardo e Rafael Moura. E deixa eu curtir minha drena. Deixa eu curtir minha drena. Deixa eu curtir. Quem sabe? Eu vou curtir no saio. Olha que eu vou zoar com os meus amigos. Curtir uma drena longe do cumbico. Vê se me liga se tiver no kit. Hoje só tendo se o assunto for business. Com tanta dama pra volta, só vem aqui pra me incomodar. Porque eu só quero curtir minha drena. Então deixa eu curtir. Que delícia. Eu só quero curtir minha drena, bebê. Então deixa eu curtir. Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima. O número para o qual você. O sinalzinho do telefone, cadê? O sinalzinho do telefone, bebê. Para o qual você ligou. Tá desligado. É pra quê? É pra quê? É para informar que hoje eu não atendo. É para informar que hoje eu não atendo. Eu não atendo. Zé Vitinho Imperador. É quando a mulher bandida. Presta atenção nessa música. Vem que vem. O chá que ela deu nesse homem, ó. Que já não aguento mais e vencer você. Vem na pegada diferente, Vitinho Imperador. Ou aqui sofrendo na solidão. Sem você tá difícil, pra mim tá fácil não. Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher. Achei que poderia virar lá do cabaré. A mulata é gostosa, ela é professa demais. Ela vem me seduzindo, rebola e senta pro pai. Ela é envolvente, seduzente, assentada diferente. Mexe até com a tua mente, como ela já pega. Volta! Volta, rapariga. Sem você tá complicado, tá de... Mulher desgraçada. Daquela tua sentada pro pai. Volta, rapariga. Com você é mais gostoso. Eu deliro, fico louco. Você desce, me excita, manda eu colocar de novo. Aquela nossa transa é gostosa demais. Volta, rapariga. se rapariga fosse flor, eu morava no jardim. Olha aí, ó. Olha aí. Imperador. Se rapariga fosse flor, responde. Esse cara morava era no jardim, ó. Olha quem tá me mandando mensagem. Aí é loucura, viu? Cadê o amor que você me trocou e falou que era melhor que o meu? Tô vendo que mago pensou que a cara quebrou, já se arrependeu. Agora quer de novo na minha cama, se aquecer no meu cobertor. E até que eu vou dizer não. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha roupa. Ei, Zenildo! O homem dos projetos aqui em Tailândia. Passa lá. O homem que comanda tudo, né? Roupa, fala que me ama. Aqui. Uma do DJ é o Natanzinho. Eu sei que ele te machucou. Eu sei que ele te enganou. Ficaram otário, vacilão. Esse infeliz não te merece, não. Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez. Já fui enganado também. Juro que eu só vou te fazer bem. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Eu não sou esse palhaço que só te enganou. Me deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Alô, Daniel, chega aqui, Daniel. Ser o teu amor. Não sou esse palhaço que só te enganou. E é mais um. O meu mecânico Daniel! Natanzinho falando de amor. Eu sei que ele te machucou. Eu sei que ele te enganou. Que cara otário, vacilão. Esse infeliz não te merece, não. Por isso eu cheguei e tô querendo ficar de vez. Já fui enganado também. Mas juro que eu só vou te fazer bem. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Nath! Deixa eu ser o teu amor. Tá aqui comigo, galera do Vasconcelos. Um abraço! Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Deixa eu ser o teu amor. Eu não sou esse palhaço. Johnny Paul! Pra te deixar louca. Satisfação, hein, meu irmão? Ataque com o Michel! Michel! Tendo seu aqui! Obrigado pela moral! Tendo sua atenção pra eu te falar. E deixa eu falar pra você. Deixa eu contar pra você. O que esse CD nessa tuk-tuk? O que eu faço com você, bebê? E deixa eu falar pra você. Deixa eu contar pra você. Dos dois lados, Daniel. Com você, bebê. O que eu faço com você, bebê? Eu vou jogar você na minha cama. Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho. Te deixar louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama. Tirar sua roupa, chamar de meu benzinho. Te deixar louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer. Deixa eu falar pra você. Deixa eu contar pra você. O que eu faço com você, bebê? O que eu faço com você, bebê? Vem com o bonde e faça bem, vem. Obrigado, meu povo. Inclusive, o homem hoje tá no berço, tá comemorando, tá aqui nos saios. Um abraço aí, John! Pensando, imaginando o teu cheiro, beijando a sua boca. E aí, Renan? Me deixa louca. Sonhei com teu sorriso, querendo seu olhar, querendo sua atenção pra eu te falar. E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você o que eu faço. E aí, Noé? Você beber, o que eu faço com você beber. Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você o que eu faço com você beber. O que eu faço com você beber. Eu vou jogar você na minha cama, tira sua roupa, chama de meu benzinho, te deixa louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer. Eu vou jogar você na minha cama, tira sua roupa, chama de meu benzinho. Ela já vai chapada. Chega, Edu, em casa, ela tomba primeiro. Na sala, no chão me deito, e a cabeça Jefferson, para, a fera do Muju. Tô querendo nhanhá comigo, rindo da minha Primo Max de São Miguel, me fazendo de otária. Não vou, não vou aceitar suas insinuações. Louro despistado de Lituia. Aqui, aqui. Do DJ, o DJ do rock. Ei, mulher! O DJ do rock. Depois do rock do Michel, ela em quatro paredes gemendo. Ai, ai. E aí, meu primo? Desde que te vi, roubaste meus sentimentos. Ai, ai, ai, amor, eu quero provar o mel dos teus ricos beijos. Eu não te digo mentira, eu quero conhecer e saber de ti um pouco. Agora eu quero é te ver, estás em minha mente. Tu vai ganhar o troféu. Amigo, tu me deixa bem louca, te encostando. Em meus sonhos eu vivo sonhando. Te levar comigo a um lugar distante. Eu estou morrendo com vontade de beijar. Beber, me enlouquecer. Mas a verdade não sei como fazer. Mas a verdade não sei como fazer. Se eu pudesse te ter aqui comigo, tudo eu daria. Porque só penso em ti agora, noite e dia. Tu és o causador do peito, toda essa minha melodia. Ai, ai, ai, amor, desde que te vi. Essa aqui meu primo gosta, ó. Vai. Xoxoteiro, gosto de uma xoxotinha. Eu gosto mesmo é de pegar uma xoxotinha. Xoxoteiro, gosto de uma xoxotinha. Eu gosto mesmo é de pegar uma xoxotinha. Olha o hino da casa, ó! Amor, preciso dos seus beijos. E essa música é firme, ó. Desejo, já tô ficando louca. Vem cá, me cobre de carinho. Vem ser meu amorzinho. Eu tô ficando louca. Eu tô! DJ Ivo, pernambucano, mas quem vai tocar? DJ Juninho, Tailândia, fez me apaixonar. O punch do fim de semana é o clube Zion, Zion, Zion. DJ Ivo, pernambucano, mas quem vai tocar? DJ Juninho, Tailândia, fez me apaixonar. O punch do fim de semana é o clube Zion, Zion, Zion. Eu me apaixonei. Aqui na melhor casa. Hoje tem lá do Mujú Viviane Batidão. Essa é a DJ Melody produzindo o som. Já falei 300 vezes o nome dela. Tudo por você, você não me deu valor. Só que brincou comigo, desprezou o meu amor. Sumia de nada, Ruth! Ligava o celular, eu aqui feito uma boca. Só queria te esperar no começo. Tu tá querendo. E era pra valer, hoje eu sei que foi um erro. Agora meu bem, não vá. Sei que se arrepende, que agora é pra valer. Vou sair com as amigas, que agora eu tô na pista. Se antes eu te amava, hoje não quero nem saber. Nem tentar me ligar, não vai adiantar. Hoje à noite as estrelas brilham mais. Eu percebo o porquê. Elas querem é te ver. É o Big Show, meu Deus. Meus escudos, mas a força é demais. Não tenho como apaixonar-te sem. Como tu estás? Talvez seja cedo para te dizer que a noite eu oro, peço para Deus. Inclusive, Daniel, a nossa domingueira começa aqui pelos raios. Eu te amo. Heineken dobro. Quem vai tomar Heineken é eu. Domingo aqui, o Master. Tentar ser o melhor do mundo. Me apaixonar a cada beijo. Te amar até tu reclamar. Para tudo. Apaga a luz, apaga tudo. Passa! Passa com Pix, passa com Pix, passa com Pix, passa com Pix, passa com Pix, passa com Pix, passa com Pix, passa com Pix. Ela me chamou pro rock doido, pra nós beber o whisky. Mas falou que o xerecard dela acabou o limite. Alô, Mel! Xerecard que acabou o limite. Passou tanto xerecard que acabou o limite. Passa com Pix, passa com Pix. Passou tanto xerecard que acabou o limite. Passa com Pix, passa com Pix. Passou tanto xerecard que acabou o limite. É DJ Melody. MC Rei na voz, Rei na voz. Essa é a DJ Melody produzindo o som. Ela me chamou pro rock doido, pra nós beber o whisky. Mas falou que o xerecard dela acabou o limite. Sobe em cima do palco e vai movimentando. Sobe em cima do palco e vai movimentando. Sobe em cima do palco e vai movimentando. Sobe em cima do palco. E ela tá, tá movimentando. Tá, tá movimentando. E ela tá, tá movimentando. Aí, Genet MT, esse é o DJ Paulinho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Geme, minha filha. Novinho, me põe de quatro, aproveita que eu tô foguenta. Vamos fumar um pra nós fuder em câmera lenta. Ela capricha na sentada dela capricha. Taco, taco, taco, bota sonsona. Ela capricha na sentada dela capricha. Taco, taco, taco, bota sonsona. Ela capricha na sentada dela capricha. Taco, vontade, cê solta quando ela aperta da ponta. Ela senta, ela geme, ela baba, e termina sem vergonha. Mas essa piranha trans, transa pra caramba, mas essa piranha trans, transa pra caramba, mas essa piranha trans, transa pra caramba, mas essa piranha trans. Novinho, me põe de quatro, aproveita que eu tô fobenta. E chama o João, chama o João, chama o João, vai! Aqui é DJ Michel. Aqui. Ei! Ei! Ei, Jô! Minha mulher tá me traindo. Na festa se divertindo. E eu não faço nada, é. Ei, Jô! Então chame a polícia. Pra fazer uma perícia. Em toda mulherada, é. Ela só dá o ela só dá o ela só dá o problema pra mim. Ela só dá o ela só dá o ela só dá o você falou pra mim que pode o sonho. Ei!